Quem vem vindo ali é um preto retinto e anda nu, boneco brindo pichain e pitando um cachimbo de bambu. Vem me acudir, acho que ouvi seu assovio. Fiquei até com o cabelo em pé, me deu arrepio, frio. Quem vem vindo ali, tá capengando numa perna só, só pode ser coisa ruim, como bem já dizia minha. Estrada.